Canal 2 sugere para hoje... Depois de ficar a 100% com Carlos Bonaparte, deixe que a boa disposição continue com mais um sertanejo pop universitário às 18 horas. Às 19, a música de baile tem destaque em mais uma casa portuguesa. E às 22 horas, os engenheiros do Havaí chegam para lhe trazer um concerto gravado em 1989 em mais uma edição de live. Por fim, o dia termina com Live Set à meia-noite. Rede Internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Party Countdown. Pop Hits. Number 5. I can feel your heartbeat. I can feel your heartbeat. Pop Hits. Number 4. Dizendo que aprendendo a perder. Vivendo e aprendendo a esquecer. Pop Hits. Number 3. Make me feel like I'm living a teenage dream. The way you turn me on. Pop Hits. Number 2. Pop Hits. Number 1. I can feel it.

Junior. Lançamento mundial. Rihanna, Only Girl on Target Radio. Ricardo Borges, na rede internacional Target Radios, a maior rede internacional de rádios. E aí, tudo na paz de Deus? Espero que sim. Ótima sexta-feira e que você tenha um final de semana maravilhoso. Acompanhamos a edição da manhã do Pop Hits, os 5 sons mais votados no portal www.targetw.com. Hoje, sexta-feira, 10 de setembro de 2010. E no primeiro lugar do Pop Hits, som de Rihanna, Only Girl. Mandou bem na manhã. Número 2, John Mayer, Half of My Heart. No terceiro lugar, Kate Perry, Teenage Dream. Posto de número 4 para Capital Inicial, Vivendo e Aprendendo. E o quinto som mais votado na manhã, Heartbeat, com Enrique Iglesias e Nicole Scherzinger. Bom, à tarde pode estar tudo diferente. Clica aí na referência para o mundo, www.targetw.com. E aí você pede seu som preferido quantas vezes quiser. É o ouvinte da Target que manda aqui no Pop Hits. Milhares de rádios afiliadas à Target em todo o planeta, para milhões de ouvintes que nos acompanham através da Target International. Tenham todos um ótimo dia. Fica com Deus aí. À tarde a gente se encontra. Bye bye. E aí? Conferiu? Pop Hits. The Five Best Songs. Pop Hits. Rede Internacional Target Radios. A moda da música.